Viaja não, firma. Caleb ADR, WO, CTS Kamikaze, TL no beat, Renê na produção. Nesse rolê eu vou e vou, nesse rolê eu tô de voo, vou. Nesse rolê eu vou e vou, nesse rolê eu tô de voo, vou. Só vem comigo de novo, visão de cima pra quem não é bobo. Só vem comigo de novo, visão de cima. Ah, se quer tudo do seu jeito, é melhor ficar em casa. A quebrar pede respeito, não acabar com o ar da graça. Tô me esquivando dessa roda da decepção. Depois de ontem percebi que nem todos são bons. Se essa beat tá comigo, ela tem visão. Se tô de ronda, não é à toa, é a zorra da condição. Tá difícil saber quem é quem, quem é quem. Todo só pensa só no que convém, hein? Sou satisfeito em saber que pago o preço. Correndo atrás do que conquisto, eu mereço. A humildade que faz parte vem do berço. Simplicidade, minha mãe, te agradeço. Só em Cristo a verdade eu reconheço. Visão de cima, espírito daqui de cima não te vejo, nem tô preocupado. Preço do espírito, o erro tá embaixo do meu sapato. Nesse mundão, quem é quem? A rua já te fala. Sal no olho gordo, palpitalismo que me arrasta. Quem vai no rolê? Eu vou com nós, você não vai. Depois de ontem não sou mais o mesmo, porque acordei pique-pique Dubai. Print pesa, só vem, só vem. Pro castelo do papai. Que as partes íntimas tá tipo espada de samurai. Nossa visão vem de cima, tipo fênix e águia. Isso faz a na sua vida, estilo corvos na carcaça. Vim pra agradar a massa e nem os Thundercat, que tem visão além do alcance em nosso corre do rap. Pra esses aí, nós segue tipo Valesca. Só tiro porrada e bomba, só capa na sua cabeça. Esses aí, tá tipo relógio velho, parado no tempo enquanto eu sigo voando seus pregos. Nesse rolê eu vou e vou, nesse rolê eu tô de voo, vou. Nesse rolê eu vou e vou, nesse rolê eu tô de voo, vou. Só vem comigo de novo, visão de cima pra quem não é bobo. Só vem comigo de novo, visão de cima. Nesse rolê eu vou e vou, nesse rolê eu tô de voo, vou. Nesse rolê eu vou e vou, nesse rolê eu tô de voo, vou. Só vem comigo de novo, visão de cima pra quem não é bobo. Só vem comigo de novo, visão de cima.